localizador, parceiro 2224. Portaria no localizador no 09, no 009. Informações. 3113, sua identificação, autorizado de chegada bom, desça para 4 mil pés, o altímetro no 009, vigilante radar. 4 mil, bom, 1009, vigilante, tem alguma possibilidade de apelo, está presente? Oi, Pilo. Sua identificação, autorizado chegada a Maio, desça para o nível 050, estou tímido no 009, de lance radar. Mike 3, autorizado, chame para o táxi. Estabilizado, passaredo 2224. Flete aproximação, chama agora a torre, 18845, compor. 1895, grato, bom serviço. Sampaio. Ô. Passarido 2224, boa noite. 224, que negado 009, resposta externa, baixada e travada. Baixada e travada no momento. 224, autorizado pouso pistão no 0,080 graus no 0 nós. Gente, leve pouso, passarido 2224. Salvador, boa noite, azul 4298, informação X-ray. 298, boa noite, aciona a identificação, autorizado chegada a mais, isso para o nível 060, estou o time, estou no 009. Mari, é para o 060, 298, estou time 09. Vamos ver se corrigir, somente 77 hoje. 77, 3 horas e 50, autonomia da na campeã. Ok, no 889, autorizado táxi, contornando o pátio 1, no Índia Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, registrado 1009. Ok, 1009, Índia Alfa, contornando o pátio, ponto de espera 71895, tem uma boa noite, um bom trabalho. 1889. Ok, bom voo. Qual foi a aeronave da TAM que chamou para o pushback? Para sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limitado pelo localizador, desça para 2000 pés. Ajuste no 009. Ok, proa 200, descendo para 2000, com 1009, 9278, desça para 3000 pés. 3000 pés, 9278. Azul 4298, desça para 4000 pés. 4000 pés, 4298. 858 aguarde, número 2 no setor. Reduz a velocidade para 2109. 2109. Ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, gol no 9, 889. Paulo Salvador, 3526 no pátio 3 para o pushback e acionamento. Autorizado no pátio 3. Reporte para o táxi, porém será o número 3, número 4 agora para decolagem. Tem aeronave, tem duas aeronaves da TAM aqui no pátio 1 que irão à sua frente, ok? Felipe, 5216 ciente, está iniciando o pushback, reportando para o táxi. Paulo, passarei do 2224, livrando a sua escuta. 2284, ciente. Pesada com a área, pista 1-0-1. 89. Via Alfa e mantém a posição de Santa Juliette, ok? Alfa manterá a posição de Santa Juliette, posterior 2224. Olimpo Zero 2, go ahead. By to copy T clearance. Decolando 57, controle 1, 19, 8, boa viagem. 18, 19, 8, cara, uma boa noite, um bom trabalho. Posição antes da Juliette. Esperança da Juliette, passageiro 224. Salvador, gol 1889, boa noite. 1889, contato radar, sopro nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 1889. 6313, curva esquerda, proa 160, autorizado a interceptar o localizador nesta proa, chané 6313. 7 curva esquerda, autorizado, 6313. 9278, curva direita, proa 060, autorizado a interceptar o localizador 9278. Direita 060, desde o localizador 9278. Salvador, o trip 5216 está com 66 a bordo, com 2 horas e 50 de autonomia, alternando Recife, pronto para o táxi. Brasil Pérez, localizador do Nascente. Continua a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Batendo, Salvador, Ocean Air 6313. 313, renegando 009, reposte no externo, baixado e travado. Baixado e travado, uma milha de teto. 6313, está livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso na 10063, 10. 2 horas e 42, Fortaleza, o alternado está pronto, tá? Ok, 3662, autorizado o táxi à direita, ponto de espera da 10, chamamento 18. Decimal 95, altímetro no 009. Esquerda direita, ponto de espera 1895, então 3662. Então 3858, solo. Tá, escuta. Ok, de passagem ao tanque, tá liberando a retaguarda e o ATR da trip também, ok? Assim que o ATR passar a retaguarda, inicia no 03. Sente, eu posso ATR, eu tô 3858. Trip 5216, táxi agilizando, segue a aeronave da TAM, tem o ponto de espera, regressar na Índia. Inicie o táxi aí mais à frente possível, de modo a liberar a aeronave aqui no portão 3, inicial pushback, ok? Então, ponto de espera, chama a torre 1895 com 1009 no altímetro. Afirmativo, trip 5216 está aguardando somente a aeronave da TAM inicial táxi, vai prosseguir atrás da mesma e vai ingressar na Índia e máximo à frente aí para liberar o pushback. Torre 1895. Passarinho 2224, observe a aeronave da Trip, liberando a Juliette, ingresse agora, contorne a Juliette, após a esquerda novamente para o pátio 3, remota 03, atente o sinalizador. Positivo, Juliette, esquerda, parte 3, posição 3, bateria 2224. Lincoln 02, right copy. Clear to Natal, flight level 190 via Gulf 677. Runway 10, left turn, Puka departure, Alfa Romeo uniform transition. Squawk 547, departure control 119.8, Lincoln 02. Qual é a sua identificação? Quark 5427, ok? 5427, clear to start up and call me for taxi. Olimpo 02. Informe de aula descida, ajustou o altímetro no 009. Prossiga para os corredores visuais de Salvador. Salvador, clearance, go 1604. Zero. Vai, escuta 3N2, mantendo, pode ser. Estou em Salvador, boa noite, trip 5216 como número 2 no ponto de espera da 10, pronto. Trip 5216, mantém ponto de espera como número 2. Mantendo, trip 5216. Oceania 313, o Sol 02, livre à direita, e chama Sol em 121, no Deson 9. Livrando Deson 9. 17, Salvador, departure 119.8, V1604. 6, o Fortaleza, para level 370, vai up, there's 119. Departure from the 10, with turn left. Departure normal, approach 10 feet. Spock will pass 517, and Control, departure control, 119.8, go 1, go 4. Report to start up engines and pushback. Reporting you. 0 graus, 119. Eu estou na terra, go 98. 251, boa viagem. 251 com Recife, uma boa noite, um bom trabalho. 1889. Boa noite, Azul 498, LS 7 milhas. Azul 498, ajuste no 0, 09, funciona aproximação, guardando pista livre. 498. 6310, no portão 062, autorizado, puxa, acionar, chame pro táxi. Chame pro táxi, puxa, né, 6310. Então, 3858 é o solo? Ali é controle. Negativo, é, segundo o apoio de solo aqui, não tem espaço atrás da TR. Rodou para ingresso no, pelo litoral, ajustou o altímetro no 009, forma pronto para a descida. Go ahead. Peter, can I gain our transition on normal departure? Frotte, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, Frotte. Frotte, Roger, thank you, 104. Direção na manobra, se livra direita e chama Sol em 121 no Deson 9. Direita 219, qual a nota da 78? 662, está autorizada a decolagem da pista 10, vento 080 graus, 1192. Autorizada a decolagem 10, está 3662. Posicionar 6313, antes da Juliette. 6313, mantém a posição, antes da Juliette. Mantém, 6313. Que Whisky Yankee Papá, mantém escuta e aguarde copo. Boa noite, chegou o nome 278, 278, ingresse direita Alfa, informe antes da Juliette. Alfa, informe antes da Juliette, igual a 9278. Autorizado, acionamento e aguarde para cópia. O isso quem que papá. O 298 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 1192. Livre pouso no zero, 498. Decolada 07, chama controle 1192. 0923, 62. 35216, Lima, tem cabeceira no 0. 35216, Lima, mantém na 10. É 162 a bordo, é isso? Ativo 162. Ok, autorizado o táxi, à esquerda segue o 320 da TAM. Ponto de espera, número 2, 1895, altímetro 1009. O Xena 6310. Ativo, segue o TAM, ponto 0-18-952, Oxené 6310. TAM 3858, 1977 a bordo, 3 horas e 10, João Pessoa para táxi. 3858, táxi à direita, ponto de espera da 10-18-95 a torre, altímetro 1009. 1009, direita, ponto de espera 1895, boa noite, TAM 3858. Boa noite. Xené 6313. A passagem ao aeronave da companhia, após ingresso Juliette, portão 04. Após o ingresso da companhia, para o 04, 63 na 3. Posso falar azul, 4298, 4298, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 4298. Salvador, boa noite, passageiro 2224. 2224, ciente 190, Juazeiro do Norte, número 2 para a cópia, aguarde. Aguardante. Autorizado a decolagem, pista 0, vento 080 graus, 109. 3859, autorizado a decolagem. Jair, nível 100, decola da pista 107, curva direita, subida Coral, prossegue até Ilhéus, após Ilhéus direto Arubi. Ok, desconsidere, subida Arbor, após Arbor direto Arubi, ok? Arbor, após direto Arubi, após Arubi direto posição Eco Victor Papa Alfa Delta, após conforme roda do plano. Permanece a curva direita após a decolagem, o controle em 19.8, a torre 18.95, aciona 5507. Boa noite, Torre Salvador, TAM 3858, ponto de espera no zero, pronto. O TAM 3858, Lima, tem cabeceiro no zero. Ah, Lima, tem no zero, TAM 3858. O 3526, decolada 10, chama controle 119-298. Controle 198. 198, controle, a torre 1895. Controle Salvador, trip 5216, boa noite. 5216, contato radar, sub nível 90. Trip 5216, sobe nível 190 no perfil da POCA. Poxa, né, 310, ponto espera 110, pronto. Saremo 6310, mantém ponto espera 110. Assim que o... Ah, desculpa, senhor, o Gol 604 está no portão 2, solicitando puxa acionamento. Ah, ok. Então aguarde no 2, aguarde no 2, o 604. Aguardando, obrigado. Ok. 5216, autorizado por campo. Baixa minha torre, 1895 para o táxi. O azul 4298, é o ingresso pela Juliette ponte 03. 298, Juliette portão 03. Okay, Olympus 02, clear taxi until intersection hotel. Oscar Golf Eco chamou o solo? Gente, mantém escuta e aguarde cópia. Passarelo 2224, cópia. Prossiga na escuta. Ok, está autorizado Salvador Juazeiro do Norte, nível 190. Decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, após o Cogbo direto Paulo Afonso e após Paulo Afonso direto Juazeiro. Controle 19.8, acione 5523. 190, decola das 10, curva esquerda, Momo, Cogbo, Paulo Afonso, Juazeiro, 119.8, 5523. Reporte para puxa acionar. Portará, muito obrigado. B62, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1265, boa viagem. 1265? 85, 2685. 2662. Poxa, né? 63, não dá. Mas coordenar pro controle, só um instante. Roger, hold position, Olympus 02. Roger, hold position, 3858, decolado 14, chama controle 119.8. 19.8, boa noite. Tostar 3858, boa noite. 3858, boa noite, contato radar, subnível 370, perfil Momo. Perfil Momo 370. See your text via Delta and report before Juliet. Delta Alpha reports it before Juliet. Papai está autorizado da El após Arubi, após conforme foi pago. Está autorizada a decolagem da pistão 17, o vento 090 graus no 09. 6310, está autorizada a decolagem, pista no zero. O vento 090 graus, no zero noite. Teve decolagem iniciando, pista no zero, Oceania, 6310. Salvador, 352, 16, possibilidade de após Pucca pro Aracaju e coordenar o nível 150 como final. Sente, aguarde. E nível 100, decola da 17, direita após, subida Coral. Após Coral, direto Arube. E após Arube, conforme a rota do plano de voo. Acione 5521 e o controle 119. Décima 8, Oscar Golf Eco. Direto Kobe, obrigado. Papá da colada 17, a saída agora será Coral. Livre à direita e cumpre o perfil da saída da saída Coral. Afirmativo, perfil da Coral, curva direita, cumprindo o perfil, isso tem que passar. Tem um tráfego próximo aqui, 11 para 12, acelerado. Gente, vai chamar o controle 119.8. Vai chamar controle em 119.8. Zero, decolada 18, chama controle em 119.8. 98, boa, metros no zero. Segundo 604 com 166 a bordo do 320 mesmo. Táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 e a torre, altímetro 1010. O 604. Ponto de direita, 1895 e a torre, o altímetro voo no 604. Roger, follow Boeing 737. You're number 2 on holding point, contact the tower 118, decimal 95, Olympus 02. Vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda para o 198. Voo nessa proa por 10 milhas após voo e Coral. Afirmativo, já está batendo a proa de Dael, ideal 198. Confere, Tchan. 5507 acionado. Salvador, voo no 604, contra o espera no 0 pronto. O voo no 604 ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 604. Pro controle. É o Rio 5972, 5X6, usamos o nível 260. Rio 5972, contato radar, desça para 4 mil pés, está o time 190, 190, voe na proa de bom. 5910, na proa de bom, Rio 5972. Salvador, o trip 5216 passou Pucca, poderia confirmar se dá para voar Aracaju e final 150? Bom, estamos em coordenação com o centro Recife. Ok, está na escuta. Salvador, boa noite, trip 5591, na sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desce inicialmente para o nível 050. Eu estou o time, estou no 0110, vigilância radar. Boa noite. Iniciando com o 604. 5216, sube e mantém nível 150, vou direto a Aracaju. 5216, sobe e mantém 150 como final, direto a Aracaju, obrigado. Whisky Yankee Papá, tráfego superado, voo direto Coral. Operado o tráfego direto Coral, é confirmada, autorizada uma centena direta? Positivo, subo para o nível 00. Para uma centena pro de Coral, Whisky Yankee Papá. Vitor Charlie Eco, visual com aeródromo? Ah, chame agora a torre 10895, bom pouso. Obrigado. Salvador, é Papa. Romeu, Vitor Charlie Eco, reporta no farol de Itapuã. A reporta. Vitor Charlie Eco, Itapuã, na direção Salvador, fala que o pouso é auxiliar. Gente, Vitor Charlie Eco. Sete Rio, 5972, velocidade de cada. Voador, 604, é coluna, escuta, boa noite. No 604, contato radar, surto pro nível 370, perfil Momo. 370, Momo, 604. A 3858, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12685, boa viagem. 2685, obrigado. TIP-5591, informe tráfego, posição de 10 para 11 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando agora o nível 150 para 4 mil pés, então, nave Boeing 767. Controle 076 com a informação X-Ray 076, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Ajustou o time, estou no 010, vigilante. Ok, Mari até o 050, gol no 076. Autorizado pouso, pista 35, o vento 090 graus, 109. Pouso autorizado, 35, depois chegar. Não, meu companheiro, é 11895. Com isso aí que você falou, nem existe mais. Gente, olha, Golf Eco aguarda autorização de táxi. 0, passo nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12685, Oceania 6310. 65, Oceania 6310. O Solos 25, poderia confirmar o pátio? Está autorizado o bar, estacionar a frequência livre. Rio 5972, desça para 2 mil pés, ajustou o time, estou no 090, informe no localizador. Salvador Departure, Olimpo 02. Olimpo 02, climb track level 190, book a departure. Pode climb by level 190, book a departure, Olimpo 02. 4227, informação S2, portão 08, autorização Guarulhos 400. Ok, 9287, eu já tenho 360 autorizado. Aceito a guarda, recoordenação do nível 400. Ok, voo 9287, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El Lida, após Lida, voa direto Bridge, onde intercepta a aerovia Pesulo 10, prossegue até posição... Desconsidere, Pesulou no meia, intercepta Pesulou no meia, após bridge, Pesulou no meia, após conforme a rota do plano de voo. O controle em 19.8, aciona 5526, 9287. Aqui no 287, estejamento correto, reporte para pushback e acionamento. PX autorizado, a linha mantém cabeceira 17, reportando pronto. As GolfX autorizada a decolagem da pista 197, o vento 090 graus, 092. Salvador, Oceano Air, 6313, na 4. Informação X-Ray, 360 Guarulhos. P313 Guarulhos, 360 autorizado, via X-Ray. Afirmativo. Guarulhos, 360 autorizado, via Pesulu 6, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após conforme rota. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1198, acione 5527. 5527, copiou? Afirmativo, 5527. 613 no 3 com o estacionamento correto, pode pronto para puxar estacionamento. Cortará. 8, muito obrigado, Feliz Natal, senhorita. 3-4 para pushback estacionamento, remota 3, posição 3. No 3 está livre, pós-táxi. 235, contato com questão. Acione a identificação, autorizado chegada a Bonf, desça inicialmente para o nível 050. Estou o time, estou no 090. Chegada Bonf, vai descer 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 265, boa viagem. 265, obrigado. 104. Salvador, cordial, boa noite. O Papa Tango Oscar Golf Eco decolado, já está cruzando agora meu pé. Em atenção a uma centena. Cumprindo o perfil da saída Coral. A sua escuta. Voe direto Coral, suba para o nível 100. Proa direta de Coral, subindo para uma centena. Oscar Golf Eco. Referência com solo autorizado. 591, reduza para 1809. Para 1809, 591. 5972, tem a vista vindo. Complete aproximação, chame 2, 108, 95, composto. E o 5591, não desça para 2000 pés. Ajuste no 0, no 0, informe no localizador. Torre Salvador, Rio 5972, está em S, baixar travado. Rio 5972, muito boa noite, ajuste no 0, 10, está autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 089. Passing for level 150, contact now receive center, frequency 12685. 10, contact receive center 12685, Olympus 02. No reduza para aproximação, tráfego à sua frente, 5 milhas, Boeing 767. Ciente, reduzente. Realizador estabilizado, estabilizado. Prédio de aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. Obrigado. Voo no 076, curva à direita, proa 070, desça para 2000 pés, informe no localizador, voo no 076. Direita, 070, 2000, reportado ao localizador, voo no 076. Torre Salvador, o trip 5591, ILS. Trip 5591, muito boa noite, vai ajuste no 0 no 0, continue a aproximação, número 2 para pouso. Certo, aqui é uma posição da companhia, suspendendo o pedido de pushback, se retornará quando pronto, vou passar o 2224. Sim, time quando pronto. Livra direita, chama Sol, em 1, 2, 1, 3, 9. Livra direita, 2, 1, 9, grato. Vamos Salvador, muito bom. Boa noite, ouviu 5972, livrando e instrução. 5972, meu táxi é via Alfa e Porta Ângela, táxi foi Juliette. Ok. 591, Steam Livre, pouso, pistão 0, vento 080 graus, 079. Certo, livre, pouso. Bem, aqui eu vou ingressar na aeronave da Rio, agora e após atualizarei seu pushback. Positivo, aguardando. Rio 5972, vai ter que ser via Alfa Juliette para o pátio 3, posição 09. Alfa Juliette, pátio 3, posição 09. Foi direto bom para a chegada, ajustou o time no 090, informe pronto para a descida. Bom, no 090, ajuste e ajudarei a descida, sim, senhora. Salvador, boa noite, azul 4298, seguinte back straight para a Petrolina, nível 300. 298, Petrolina 300, 6 back straight. Afirma, sim, back straight. Petrolina 300 autorizado, veio para o Zulu 20, decolado ao 0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 1198, acione 5534. 076. Gente, o voo no 076, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ok. Controle 1198, ultrafase 5534, azul 498. 429 com o deixamento correto, poste plano para puxar acionamento. Ok. Paulo, o passageiro 2224, teria condições de a gente já iniciar o pushback, acionamento, aguardando então a entrada da aeronave no pátio e a gente prossegue? Sim, está autorizado, reposte táxi. Outra. 9, livra direita, e chama Tolem 1, 2, 1, 2, 4, 9. É, que livra, solo. No 076, está autorizado o pouso, pista no 0, vento 0, 80 graus, 099. Livre posição no 0, gol no 076. Livre 559, no táxi de Alfa, em potência, táxi 6, Juliette. É, confirme, vai prosseguir para a questão. 5591, chamou? Sim, 5591. Vai taxi a via Alfa e reportar antes da taxi e Juliette. Juliette, tem que estar chegando. Chamar a via. Digo, nós não vamos manter a posição de ataque sem Juliette. Estrela 98, boa noite, a sua identificação da presente voo ITAP, desço inicialmente para o nível 050. Ajustou o altímetro no 010, vigilante. Inicialmente a ITAP. Whisky Yankee Papá, controle. 5 meia dúzia de milhas no sudoeste de Salvador, mantenha o nível 100, chame agora controle Léo, frequência 1201, serviço radar terminado. 1-2-1, décimo 9, boa noite, vamos cá. 219, boa noite, 5-1-5-1-2, desça para 4 mil pés. 4.900. Boa tarde, passageiro 2224. 71 a bordo, autonomia para 5 horas e 40, alterna na Fortaleza. 2224, 3A táxi, via parte principal, IV Alfa, no ponto de esperada 90, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-0, boa viagem. Estilo até a Alfa, 1895, obrigado. Solo, o Rosário 76, 1076, vai ter que ser a V Alfa, reportar antes da taxa Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 35591, vai observar o táxi da aeronave da Passaredo, após a mesma liberar a entrada do pátio 3, está autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, posição 04, 5591. Boa noite, passageiro 2224, ponto de esperada 10, pronto. Passageiro 2224, mantém ponto de espera do 10. Mantém o ponto de espera do 10, passageiro 2224. A sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, estou tímido no 090, visual radar. Para posicionamento. Ponte 4 vai aguardar o instante para o pushback e acionamento. Gente, aguardando 6313. Gol no 076, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette 02, no 076. O CNE 6313 com o recibo de solo, que após o parqueamento da aeronave da Gol, que vai para alguém.